A mensagem do Trilha, essa daqui, ó. Muito obrigado. O mesmo Deus que trouxe todos vocês até aqui é o que trouxe o Trilha e é o Deus que vai levar todos vocês embora após o show do Realidade Cruel. E é o Deus que vai levar o Trilha. Muito obrigado! Muito obrigado! Paz! Paz! Whoa!